créditos, os personagens se revelam, atores no aplauso final. E pra cada interpretação, o que lhe for proporcional. quero saber quem é que vai ganhar essa eleição. Eu quero saber quem é que vai liberar. E quem beijou, beijou. Quem não beijou, beijasse. Vai fechar a tampa.